grande e Paraná, veja você. Eu sou menor de idade, tenho medo da escuridão. Pai, ô pai José, acendo o lampião. Eu sou menor de idade, tenho medo da escuridão. Eu fui no mato cortar um pé de bambueiro só pra ver se eu sou ligeiro no cacete pra brigar. Eu fui no mato cortar um pé de bambueiro só pra ver se eu sou ligeiro no cacete pra brigar. Por isso mesmo que eu me chamo Lauro Louro, meta faca, tiro couro, faço bota pra caçar. Por isso mesmo que eu me chamo Lauro Louro, meta faca, tiro couro, bota pra caçar. Apagar o candeeiro para nós.